Ressuscitar a essência é desenterrar nossos mortos, não nos rituais, na memória. É lembrar que o rap nasceu para ser revolta e não vitrine provisória. Não é tendência, é herança. Mataram a mensagem, vestiram a máscara, venderam o grito. Mas aqui o verbo é vivo. O que o algoritmo calou, a quebrada revive. E a identidade tá no vinil riscado, na cicatriz que escreve. Se esqueceram do porquê rimam, ei, eu lembro. Porque enquanto tiver fome, bala, ausência, o rap é sentença. Por quem rimou sem palco, por quem sangrou sem câmera, aqui, GOG, ressuscitando a essência. Fui ferido por mãos que vestiam honra. Fui traído por boca juravam amor. Eles queriam me ver chorando. Eles queriam me ver pedindo. Eles queriam me ver morto. Mas eu continuo. Planando enquanto anseio minha queda entediados, restrito aos interessados. Minhas obras não precisam de vãs apresentações, se mantém viva no silêncio das ações. De volta pelos que amam essa porra, esperam por mim. Zé Borba vê que silêncio nem sempre é consentimento. Em nome dos que mais amo e que dependem de mim, vim devolver a identidade ao movimento, ressuscitando a essência. 486. Um ponto de luz em meia decadência. Tentaram derrubar, eu continuo vivo. Cresça a distância, transforme-se, retorne irreconhecível. Fui ferido por mãos que vestiam honra. Fui traído por boca juravam amor. Eles queriam me ver chorando. Artigo 286. Eles queriam convocando os socorristas me ver pedindo para do resgate. Eles queriam me ver morto. Cada um que pegue seu bote salva. Mas eu continuo vivo. Eu continuo ressuscitando a essência. Soldado na guerrilha sem bater continência. Preto velho, rima nova, cavar a própria cova. Quando duvidaram do potencial real demais, superação sagaz. Foram lutas e batalhas pra poder manter a paz na mente. Até quando não tava favorável, os de verdade estavam lá pra constar, é quente. Determinação na caminhada, cultura de rua, pela rua aclamada. São vozes velozes dos versos que corta a falsidade do safado e transforma em nada. Essência ressuscitada, uma pauta inusitada. Não se apaga com facilidade o pavimento que foi feito naquela estrada. Eles queriam me ver chorando. Eles queriam me ver pedindo. Eles queriam me ver morto. Mas eu continuo vivo. Eu continuo vivo. Ser imortal é maldição na terra da traição. Ergo o sepulcro aberto, bem-vindo à ressurreição. Sem aval, cobrado pelo orgulho absurdo. Cês não matam quem sempre se viu morto. Colateral de não sorrir pra quem te humilha. Pode pisar no corpo, mas confirma se respira. Ainda indago tudo que me é imposto. Conhece o peso das lágrimas, eu conheço o gosto. Forjado por dedos apontados, sou o eterno pique o galo que mata e também sangra nas rinhas. A índole é o fardo de quem não teve escolha e sempre foi linha de frente antes de tá frente às linhas. Me sinto livre estando preso às minhas convicções. No meu deserto não existe miragem e ilusões. Derruba mesmo que daqui cês não arranca o arrego. Nós bebe o próprio sangue, pode chamar de soberbo. Eles queriam me ver chorando. Eles queriam me ver pedindo. Eles queriam me ver morto. mas eu continuo vivo. Eu continuo vivo. E foi na carroceria de um caminhão como palco, disparando rima sobre o crime, tráfico e assaltos, desigualdade social, racial 9-4, realidade cruel, um sonho mais que abstrato. Ainda me lembro, Reinaldo, bem no início, sem Google ou IA, estrofe escrita era quase um sacrifício. As lágrimas de esperança, caneta e caderno, enfim, se tornariam muito mais do que versos eternos. E quantos shows com a certeza de ir sem voltar, pra ver o rap e alcançar o lugar que hoje está. A cada poça de sangue, a cada tiro no rosto do fã, assassinado com a peita no corpo, escrita racionais, cirurgia moral, resgatando essência, embora seja mais que atemporal. Eu sei bem que os inimigos não nos querem vivos, nosso poema é meramente infinito. Eles queriam me ver chorando, eles queriam me ver perdido, eles queriam me ver morto, mas eu continuo vivo. Eu continuo vivo. Barras, barras. Um pedaço de cada sofredor ainda, em nome do ódio ou do amor ainda. Resistir na ação do tempo sem menção honrosa, onde bombas são as armas menos perigosas. Contrário o tempo e as probabilidades, no abismo entre a fantasia e a realidade, onde ninguém é odiado mais que o que fala a verdade. Antes a reprovação do gênio, ao louvor dos covardes, fazendo mais, falando menos. Cês pagam a aprovação, a raiva disfarça seu medo. Nunca foi direcionada a satisfeitos. O que escrevo não são personagens, são espelhos. Me enterra e veja, ainda sou o mesmo. Fui feito pra sangrar tudo que for preciso, desde que isso signifique se sente vivo. Ainda não entendeu, eu não sou domesticável. Eu escolhi perder, eu não dou conselho, eu faço. Eles queriam me ver chorando, Jackson no beat. Eles queriam me ver perdido. Eles queriam me ver morto, mas eu continuo vivo.